mamãe foi fazer? O tutu. Oh, mamãe. Oh, mamãe. Oh, mamãe. Pai. Oi, amor. Sou Life. Papai, olha, foi. Papai. É ela. Deixa tu nós.